Nosso entrevistado é o Edivaldo da Silva Ramos, que é procurador do Estado de São Paulo, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Quando veio a crise de 2008, aí também entrou em vigor o Estatuto da Micro Pequena Empresa, lá com benefício. E aqui em São Paulo expandiu muito aquele conceito de substituição tributária, que na prática matava essa possibilidade. Isso de alguma maneira foi alterado? Ou a substituição tributária continua Não, a sendo. substituição tributária no ICMS, o governo do Estado usa como um mecanismo de combate à sonegação. Isso. Você, conhecido o mecanismo, você tem uma montadora de veículo, né, ela recolhe o imposto, já embutindo ali o imposto devido à operação do distribuidor do veículo, a Isso. concessionária que vai te vender. E para isso, para fazer isso, você tem que estimar a base de cálculo da operação seguinte, que ainda não ocorreu. Então, a discussão que esse mecanismo gerou, que agora o Supremo acabou de dirimir, é o seguinte: bom, mas e se a operação efetiva, quando ela ocorrer, não corresponder ao valor que vocês estimaram? Se tiver um Então, esse desconto. mecanismo, eu digo assim, principalmente em São Paulo, que a lei de São Paulo, a legislação de São Paulo, previa a restituição dessa diferença. O Supremo, lá para trás, num caso de Alagoas, declarou que não havia que se falar em restituição. Eu era procurador-geral na época, nos vimos forçado pelo próprio Supremo, no momento que o Supremo entende, ó, vocês não são obrigados a restituir, vamos entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade da lei de São Paulo, que prevê a restituição. Isso ficou pendente anos e anos. Agora o Supremo declarou constitucional, por 6 a 5, Tá. resolvendo, Tudo na trave. mas dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter que, caso, vão ter que cumprir a lei de São Paulo, né? Para São Paulo é cumprir a lei de São Paulo. E a lei de São Paulo prevê a restituição, mas exige comprovação de que houve essa diferença. O grande problema lá atrás era que a diferença, né, o que você estimava, vamos dizer assim, a base de cálculo presumida das operações subsequentes, especialmente em combustível, dava uma diferença grande. Mas São Paulo encurtou essa distância. O que a PGE fez na época, eu lembro, quando entramos com a ação, falou: ó, vamos entrar com a ação, mas para evitar, porque a gente não sabe qual vai ser o resultado futuro, se vai ser discutido no Supremo, pode ganhar, pode perder. Caso perca, você tem que restituir, é melhor que não haja um grande valor, evidente, para restituir. Então, as estimativas é que isso não trará um impacto brutal para São Paulo, mas em razão de ter isso ter sido eliminado, vamos procurar trabalhar com valores o mais próximo da realidade, né? Assim mesmo, é claro que há pedidos administrativos de restituição, aí depende de comprovação e tal. Outros estados, a situação, eu imagino, possa ser pior, porque a legislação não previa restituição. Então, eles estavam despreocupados e agora vão ter que restituir, né? Então, gerará esse passivo. A questão do Confase da guerra fiscal já está administrado em que pé aqui? Pelo contrário. Este é um capítulo aí da questão fiscal brasileira, né? Porque, por exemplo, nós vamos ver o estado do Rio de Janeiro, mas não estou aqui perseguindo o Rio de Janeiro, muito pelo contrário, eu adoro o pessoal de lá. Mas veja só, isso é conhecido. Nos últimos anos, a indústria do petróleo rendia, em termos de tributos e tal, uma fábula para o Rio de Janeiro, não só em tributos, mas também royalties, etc. E o Rio de Janeiro, então, praticou guerra fiscal largamente. Vamos deixar de cobrar ICMS de um monte de coisa. Então, montadora de veículos, pra... Agora, a indústria do petróleo, primeiro com a queda do preço do petróleo, e depois a questão mesmo das empresas com dificuldade, etc. Nesse setor, menos negócio, a Petrobras em crise, etc. Claro, a receita caiu brutalmente. E aí eles tinham praticado renúncia fiscal largamente. Esqueletos lá. Então, tanto que agora estão tentando ver o que dá para rever, etc. Isso não foi resolvido no Brasil, não foi resolvido, quer dizer, primeiro, eu acho, e aí vai uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem declarado inconstitucionais essas leis. Agora, se o Supremo declara e não resolve, alguma coisa está errada. A meu ver, está errado o seguinte ponto: toda ação que eu, pelo menos, assino como procurador-geral, já assinei várias. Ó, o Paraná, Minas Gerais, Goiás, editou uma lei que lesa São Paulo, estamos perdendo e tal. Eu entro com o Supremo vai declarar inconstitucional. Eu peço liminar. O que que o Supremo teria que fazer? Teria que conceder liminar, já que ele tem jurisprudência firme, e imediatamente parar a execução daquela lei. O Estado, então, ele faz a lei rapidamente, aquilo é suspenso. Como o Supremo não dá liminar, deixa para julgar o mérito lá para diante, isso fica anos e anos sendo praticado. E aí gerou no Confas o seguinte tipo de discussão, que vem sendo se arrastando. Bom, tá bom, vamos fazer o seguinte: vamos acabar com a guerra fiscal, vamos fazer o seguinte: vamos diminuir a alíquota interestadual, que é uma maneira, de certa maneira, de reduzir as margens, se melhoraria bem a guerra fiscal. Agora, nós queremos dar um jeito também no, na, no, na guerra fiscal praticada para o passado, queremos convalidar tudo isso. E aí, essa é uma discussão complicada, porque alguns estados, até que se fosse para evitar qualquer tipo de pedido de restituição, que as empresas que foram beneficiadas tivessem que devolver dinheiro e tal, isso até acho que os estados que foram prejudicados, como São Paulo, etc., poderiam discutir isso. O problema é não aceitar que isso continue por 5 anos, 10 anos para frente. Os estados, normalmente, eles querem congelar os incentivos hoje. Isso, eles pedem que durante mais algum tempo, que dizem que aquilo é fundamental e tal. Eu acho que era um bom momento agora de discutir, porque está comprovado que essa renúncia prejudicou a todos. Né? Hoje os estados não têm a arrecadação normal do ICMS, caiu muito, então eles são obrigados a recuperar essas receitas. Acho que era um bom momento para discutir, mas não houve solução. Talvez, realmente, a solução técnica seria essa, ó, diminuir a diferença, né, da alíquota nas operações interestaduais, a diferença da alíquota, né, normalmente se situa na faixa de 12%, então eu vou diminuir isso, de maneira que não compense fazer a guerra fiscal. Tudo bem, mas há problema do passado, teria que negociar. E não pode colocar isso para diante, evidentemente. Tem que estancar em determinado momento. Mas é um tema que não foi resolvido ainda. O Supremo pensou em fazer uma súmula vinculante, isso não avançou no Supremo. Porque também a súmula vinculante vai dizer o quê? Aquilo que a Constituição já diz, que é proibido sem o CONFAS, a guerra fiscal. O Supremo, ele, em todos esses temas federais, assim, ele tem essa indecisão, esse receio dos impactos? O Supremo é interessante como tribunal. O Supremo avança em vários temas, talvez até mais que devesse avançar. E em outros, nesse tema particularmente, o Supremo acho que sempre foi tímido. Porque a primeira coisa é dar liminar. Veja, se eu tenho uma jurisprudência e alguém está pedindo, bom, eu paro logo, que aí você não vai editar mais leis. Claro, se eu demoro para julgar a questão, compensa praticar a guerra fiscal. Fica durante anos, etc., e depois está bom. Alguns estados, até quando está para julgar o mérito, revogam a lei. Aí o Supremo declara que a ação perdeu o objeto, porque a lei foi revogada e fazem outra. O Supremo poderia dar uma contribuição concedendo liminares, nunca fez isso. Então, primeiro, a timidez não justifica. Eu percebo que o Supremo entende assim, essa é uma questão federativa, teria que ser resolvida no Senado, etc., mas o Senado não consegue resolver. Se tenta resolver no CONFAS, também não se chega a um acordo. A tal ponto que, em um determinado momento, alguns estados viram que a forma de resolver isso, já que principalmente São Paulo usava o seu poder de veto, né? CONFAS é tudo unânime, para dizer assim, não, tem que ser unânime, eu voto, eu não deixo passar, né? Com validação, que embute aí um mecanismo de projetar ainda para o futuro a guerra fiscal. Aí quiseram eliminar a unanimidade. Né? Naquela ocasião eu cheguei a dizer publicamente, falei, se fizerem isso, não vão entrar com uma ação direta questionando, porque isso acaba com o princípio federativo, todos fazendo uma legislação contra os interesses de uma unidade federal. Quase que um convite a sair da federação. Você sai porque eu vou fazer você sangrar aí, você que vai cobrir o déficit fiscal de outras unidades. É óbvio que São Paulo não ia concordar, ia ficar quieto. Também isso parou, não andou e tal. O que eu sinto é que nessa matéria, particularmente, o Supremo ele não avança. Ele não avança. Talvez não haja aí uma boa solução do ponto de vista político, de imagem política. Porque se vai decidir contra a guerra fiscal, maneira dura, dando liminar, etc., vão dizer que está fazendo uma política favorável aos estados mais desenvolvidos. Se fizer o contrário, exemplo, não está descumprindo a Constituição. Então o Supremo fica em outras matérias onde há uma questão. Por exemplo, essa envolvendo a Operação Lava Jato, questão da antecipação das prisões, é mais fácil, porque aplauso. Claro, não exatamente na área constitucional. Eu, por exemplo, critiquei essa decisão, eu me critico. Você fala da circunstância aí? Dessa história. E aí é interessante explicar um pouco para a população, para as pessoas que acompanham isso. Acho que no Brasil, aí é uma questão mais ampla, serve para outras matérias. Tem que aprender a distinguir duas coisas. Por exemplo, se alguém me perguntasse assim, não seria bom que alguém que praticou um crime, foi condenado por um juiz aí de primeiro grau, depois foi confirmado no segundo grau, não era bom que essa pessoa ficasse presa já desde logo, enquanto ele entra com um recurso aí, é um jus esperneando, ele é um recurso extraordinário para o Supremo e tal? Eu digo sim, eu estou de acordo, eu acho que essa é a melhor solução. Portanto, bem dentro do que aí o Ministério Público e tal sustenta. Tá. Só que tem um detalhe. Não é possível fazer isso à luz do texto atual. Eu precisaria aprovar uma emenda à Constituição contemplando essa solução. A gente tem tribunais, a gente tem... O Supremo fez o seguinte, pegou um texto que diz assim, não pode ninguém ser preso, a não ser cautelarmente, preventivo, isso é uma outra coisa. Mas eu digo a antecipação mesmo da prisão final. Não pode ocorrer, a não ser depois do trânsito em julgado, e transforma isso num nada. Trânsito julgado é uma expressão técnica que significa depois que o processo não tem mais recurso. Claro. Então, não dá, e esse é um dado importante, porque independente do mérito, veja, eu posso achar que a solução é correta no seu mérito, mas eu não posso me desvincular da forma, porque senão o direito, Nassif, passa a ser voluntarismo. Claro, claro. E daí é aquilo que ponto, né? Depois da ação penal 470, mensalão, uhum. aquela espetacularização do Supremo, transformar ministro em celebridade. O Supremo, até outro dia, tinha uma brincadeira na internet que o Brasil mudou tanto que antes você não sabia o nome de nenhum ministro supremo e conhecia de cor a seleção. Perfeito. Hoje você não sabe o que é a seleção. Isso aí não tornou o Poder Judiciário muito refém do jogo midiático e das expressões da opinião pública. Com certeza. Muitos dizem o seguinte, que isso é resultado, chego até a dizer isso, né, alguns colegas especulam, né, mas, bom, a TV Justiça começou a transmitir ao vivo as sessões lá em 2003. Eu lembro que até eu fiz a sustentação oral da primeira transmissão ao vivo, foi um negócio precatório, da intervenção federal até, lá em 2003. Então, há 13 anos nós fazendo transmissão ao vivo. Que isso coloca na mídia, o ministro faz votos longos porque quer demonstrar erudição, não pode dizer assim, de acordo com o relator. Né? Isso é muito simples demais, tem que explicar que está de acordo, por que está de acordo. Sempre que a gente critica falando, eles são humanos. Mas a verdade é o seguinte, internet, mídia eletrônica, televisão ao vivo e tal, isso existe no mundo inteiro, não é no Brasil. Mas por que no Brasil existe essa, vamos dizer, a gente todos percebem, né, quer da área do direito, quer de fora, que há uma espetacularização, né, do Supremo, essa coisa midiática que você mencionou. Eu acho que não é só por isso, eu acho que esse fenômeno vai além. Eu acho que o que acontece é o seguinte, nós temos no Brasil um problema de representação muito sério. Quer dizer, na verdade, os partidos são muito frágeis. São. As corporações são muito fortes, em compensação. Os partidos são frágeis, corporações fortes, Congresso muito dividido, ele tem um baixo nível de eficiência deliberativa. Você veja só, mesmo o governo atual, se você pegar, tem um conjunto de forças imenso, aprovou uma emenda no primeiro turno, lá com uma ampla maioria, ele precisa fazer jantar, isso aqui tá para aprovar no segundo turno. E tá caro. Não, e tá, é difícil, hein? Corre o risco de não conseguir, porque toda hora... Então não tem uma base sólida de apoio. É do nosso sistema político, que é um sistema proporcional, que não é praticado na maioria dos países democráticos. A maioria dos países democráticos usa o voto distrital, o que gera uma redução do número de partidos natural. Nós não fazemos isso. Lutamos sempre na linha oposta. Eu estou vendo agora que há uma ideia, mais uma vez, aí, de criar a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho. Vem os partidos nanicos, todos articulando contra, o que é um enorme retrocesso. Enorme retrocesso. O que? As cláusulas de barreira? Enorme retrocesso, os partidos pequenos obstarem a medida. Eu acho que tem que enfrentar isso. Né? Os partidos grandes têm que se unir, enfrentar, derrotar os partidos pequenos. Mas de alto, bom, é isso. E aí você melhora a eficiência do Congresso. Ao melhorar, o judiciário é menos tentado a invadir competência do Congresso. O que a gente assiste no Brasil é o judiciário fazer as vezes do Congresso. Eu posso citar os exemplos. União estável homoafetiva. Era um tema que em qualquer lugar do mundo está na pauta e tal. E tem que ser resolvido pelo Congresso Nacional. Mas daí entra o Fux e quer interferir na questão dos royalties do Rio de Janeiro. Royalties do Rio de Janeiro. Você veja a PEC dos precatórios que nós discutimos. Quer dizer, o Supremo primeiro declarou inconstitucional, depois ele fica discutindo o prazo, porque ele percebeu que, olha, mas isso não vai dar para cumprir. Então, as discussões, o tempo todo. Agora, por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, uma decisão recentíssima desses dias, ela decidiu, num pedido de suspensão, indeferiu, a discussão é mais ou menos a seguinte, e a União que pediu, hein? Foi a Advocacia Geral da União, pediu o seguinte, olha, há um juiz aí que determinou que em um determinado lugar tem um certo efetivo, vamos imaginar, da Polícia Federal lá, e mínimo na área lá, porque estaria muito pouco e tal. Isso não é assunto para o judiciário, é assunto tipicamente administrativo. Ela vem e deu a entender que não, que isso pode ser sim, o judiciário faz um controle. Bom, mas veja só, vamos imaginar o seguinte, São Paulo tem várias ações desse tipo na área estadual. Então entra lá uma ação, o Ministério Público, vamos imaginar lá, de Andradina, entra com uma ação e diz assim, tem pouco policial militar e pouco policial civil aqui em Andradina. Então vocês vão ter que aumentar. Só que nós vamos tirar de algum lugar. Então imagine que todas as comarcas do estado eu tenho a ordem judiciais para cumprir. Eu vou precisar admitir o dobro de policiais para atender a todas as ordens. É isso que não se percebe. Essa individualização do processo, que nós já tratamos aqui, leva a um raciocínio completamente desfocado dos magistrados. O que você me diz da iniciativa da ministra Carmen Lúcia de convocar ministro da Justiça, ministro da Defesa, Estado-Maior das Forças Armadas, Polícia Federal, para discutir segurança pública? Eu acho que esse é tipicamente um assunto que as forças de segurança do Estado é que tinham que estar sentando esse assunto do Poder Executivo, que não está discutindo. O Poder Judiciário, então é isso, ele tem uma função de controle. Ele controla políticas públicas, ele não faz políticas públicas. Quando ele começa a fazer políticas públicas, tem vários problemas. Primeiro, um problema de legitimidade política. O juiz não é eleito. Não é eleito. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo problema é um problema de efetividade. O juiz não olha o conjunto, não olha o orçamento, não olha o planejamento a longo prazo. Ele olha o foco é na questão imediata. Então, eu vou aumentar os juízes, que eu dei aqui os policiais de Andradina, mas vai faltar policial na Baixada Santista. O que é mais grave? O administrador, ele olha o conjunto. Eu, por exemplo, tenho lá 900 procuradores para atender todas as demandas do Estado. Eu vou usar um critério de onde é que tem mais demanda, demandas maiores, qual o prejuízo maior. Não vou poder, se faltar procurador, não vou poder atender tudo da mesma maneira. Eu tenho que criar critérios de prioridade. Isso é administrar, estabelecer prioridade. Se chega o juiz assim, não, você vai ter que ter tantos procuradores na regional tal... É o juiz que está dando a prioridade. Então, há um problema de efetividade, etc. E muitas vezes mesmo, discussão de questões que são discricionárias. Existe uma discricionalidade administrativa. Veja o negócio do medicamento. A medicina não é ciência exata. Quando o juiz manda fornecer um medicamento que o SUS não fornece, ele está entrando numa área técnica. Claro. Então, eu diria, o que diz que um médico que o autor contratou para dar um parecer, um laudo, uma receita que ele vai juntar com documentação, por que eu tenho que ficar com essa prova e não com a lista do poder público, claro, que foi avaliada pela comunidade médica? Não faz o menor sentido. O juiz, tradicionalmente, diria o seguinte, ó, esse assunto é um assunto de discricionalidade técnica, não entro nisso. Se existe uma lista do SUS que diz que o medicamento é esse, isto até prova em contrário, é o que deve ser praticado. Isso, é o que faz o mundo inteiro. Se você for olhar... Portugal não é exatamente um país que tenha um PIB, né, PIB menor que o nosso, tem problemas ainda de miséria em alguns lugares, não é um país que viveu crise grave fiscal recentemente. Não há judicialização da saúde em Portugal. É a mesma origem cultural, etc. Pegando o Ministério Público, quer dizer, hoje nós temos toda a estrutura de Ministério Público e uma procuradoria, um procurador-geral que sai exclusivamente do Ministério Público Federal. Esse é o modelo adequado, na sua opinião? Não, o Ministério Público, eu acho que... aí é a história da autonomia desses órgãos, né? Eu acho que, primeiro, é um ponto assim. No Brasil, tradicionalmente, o Executivo interferia muito na montagem do Ministério Público e também do Judiciário. Eu me lembro, quando eu entrei na Procuradoria do Estado, processo disciplinar de promotor vinha para nós, não dava um parecer. Então, olha, vamos dizer que, você veja, a órgão da advocacia ligada ao Executivo dava parecer e podia demitir ali um promotor. Isso tudo, acho que nós avançamos institucionalmente no sentido de, olha, não, então, por exemplo, os procuradores de justiça no âmbito dos estados saem de uma lista tríplice que é feita pela própria instituição. Isso trouxe uma outra ordem de problemas, que é o processo eleitoral interno. Isso politiza essas instituições, e politiza no pior sentido, porque normalmente tende a ter maior sucesso eleitoral quem promete mais vantagens pessoais. Corporativas. Né? Corporativas. Não é o certo seria isso, nós imaginássemos uma sociedade perfeita, republicana, né? Como dizia Rousseau, né? As coisas muito perfeitas convêm aos anjos, não aos homens. Né? Então, bem, se o seu mundo fosse de anjos, não de homens, estariam discutindo ali políticas públicas. O pessoal fala do presencialismo de coalizão, eu chamo de procuradoria de coalizão. Então, aí é ver quem promete mais, né? Quem vai dar mais hora extra, auxílio moradia, etc. Então, é esse concurso. Se vê. Lamentavelmente, isso é um problema que nós temos que, na modelagem dessas instituições, temos que enfrentar. Um outro problema está no seguinte: eles têm hoje um orçamento próprio, administrar recursos. Por exemplo, não pode o Executivo, todos os estados brasileiros, contingenciar o orçamento. Então, não vamos gastar, como a arrecadação caiu 20%, eu vou contingenciar 20% das despesas. Os outros poderes não aceitam o contingenciamento. Quando cai aceita tudo aí, eles mantêm. Mantém. Você manda, sabe o que a gente faz? A gente manda um ofício pro chefe do poder dizendo, olha, por favor, tal. Então, alguma contribuição vem, mas não sou obrigado a manter o percentual, porque é uma decisão do Executivo. De um lado, o que está por trás é dar uma autonomia financeira a um poder, que eu entendo, é uma questão institucional. Mas, de outro lado, gera a questão dos gastos. Quem é que prioriza os gastos? Enquanto os gastos do Executivo são amplamente discutidos, a mídia vai lá, olha, está discutindo, você está gastando muito nisso, pouco naquilo, tem pouco metrô, devia gastar mais nisso, naquilo. Os gastos do Judiciário, ninguém avalia. O CNJ era uma expectativa. Quem sabe o CNJ não entra nisso. O CNJ não discute esse tipo de assunto. A rigor, se fosse usar o modelo mundial, quem teria que discutir isso é uma comissão do parlamento especializada, mas o parlamento não faz isso. Não faz isso. E, lamentavelmente, é mais uma deficiência que nós temos. O parlamento devia discutir o mérito dos gastos. Vocês estão gastando demais em benefício pessoal. Outra coisa, tem que ter um estatuto básico de funcional, que é a lei orgânica da magistratura. No caso, depois o Ministério Público, mais ou menos, adapta a deles. A nossa lei é de 79. Ela é privativa. Outra coisa estranha da Constituição, a Constituição colocou que só o presidente do Supremo Tribunal Federal pode ter iniciativa dessa lei, ele não toma iniciativa e, portanto, o parlamento não tem como discutir alterações. Por exemplo, muitos perguntam assim, de onde é que vem essa história de férias de 60 dias de magistrado? Vem da lei de 79. Como é que faz para alterar? Pois é, precisa de uma lei que altere a lei orgânica da magistratura, cuja iniciativa é exclusiva do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, vem da Constituição de 88. Então, vejam o desenho corporativista. Eu acho que a Constituição até podia dizer o seguinte, o presidente do Supremo Tribunal Federal tem iniciativa, ele tem 6 meses para exercer. Se depois de 6 meses ele não exercer, a iniciativa se abre para qualquer parlamentar ou executivo, etc. Aí nós teríamos já hoje uma lei que provavelmente faria uma revisão de alguns benefícios, que são absolutamente insustentáveis. Eu escuto aí a situação do magistrado, fala nos 60 dias... Muito bem, dá um discurso dizendo que o juiz ele não tem hora extra. Bom, isso não é argumento. É. Diversos outros servidores não têm hora extra e não têm nem os vencimentos dos magistrados e muito menos férias. Aliás, se o argumento é o descanso, as férias deviam ser gozadas. Pelo menos no estado de São Paulo, a prática é indenização de 30 dias e goza 30. Logo, é um 14º salário. Férias de 60 dias por ano é um 14º salário. Aqui estou apontando o que é, não é aquilo que... E a questão do teto? Outra distorção brasileira, de vários níveis. Em primeiro lugar, é o seguinte, se perguntar quais as constituições do mundo têm teto remuneratório de funcionalismo no texto constitucional, nenhuma. Aí dirão, bom, jabuticaba também só dá no Brasil. Daí é peculiaridade brasileira. Tudo bem, mas por que isso acontece? Pergunta é essa. Como é que seria o normal? Vai, vamos tentar. Normal seria, quem fixa a remuneração é sempre o parlamento. Né? Uma das funções do parlamento é fixar a despesa pública, em todo lugar do mundo. Então, a Assembleia Legislativa devia fixar qual é a estrutura de remuneração dos cargos estaduais, o Congresso Nacional das Federais, etc. O que, na verdade, se verificou no Brasil é que os chefes dos poderes executivos, dos municípios, dos estados, etc., não se sentem à vontade. Veja, pô, estou usando aqui até um eufemismo. Não se sentem à vontade para lidar com esse assunto. Querendo dizer assim, olha, aqui a pressão vai ser muito forte, eu não vou conseguir resistir. O que é gravíssimo. Alguém que é eleito. Nós vimos em alguns períodos. Que é grave. Alguns períodos aí. Não consegue dizer assim, ó, eu fui eleito 1 milhão de votos. E não consigo enfrentar uma corporação, por mais poderosa que seja. E dizer aquilo que... Isso é grave. Então, a solução de uma coisa que já é grave do processo político resulta no seguinte, bom, então vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer uma régua federal, tá? Aí o que ganha o ministro Supremo passa a ser o teto do Brasil inteiro. Vejam como isso não faz muito sentido. Primeiro, a condição de finança de cada estado, município, está diferente. Então, inclusive no auxílio moradia. Por que tem que ser a mesma regra remuneratória? Segundo lugar, e mais, o corporativismo gerou um outro efeito. Falou, bom, isso devia ser um teto. Que significa que cada lei de cada unidade poderia fixar um valor, mas limitado àquele teto. Seria o máximo. Teto é máximo. Não. No Brasil funcionou, e a partir da própria Constituição em parte, como para a magistratura tem uma vinculação. Né? Olha, então é assim, nos estados, o desembargador ganha 90,25% do ministro supremo, tá toda uma amarração no próprio texto constitucional. Na magistratura. O Ministério Público fez isso por leis estaduais, que nesse aspecto seriam inconstitucionais, porque você está vinculando, mas foi feito, passou. Bom, enfim, nós temos todo um sistema de vinculação, que gerou o seguinte efeito hoje. Se eu der um aumento no subsídio do Supremo, eu crio uma despesa pública acrescida, não só na União, nos estados. Portanto que esse último congelamento que houve aí, quer dizer, quase passou um aumento, isso não passou porque os estados foram, os governadores dos estados que foram lá para Brasília, ó, pelo amor de Deus, aqui não tem condição de pagar. Então, mostra o seguinte, não é um bom sistema, evidente. Quer dizer, como é que eu tenho uma coisa amarrada numa única remuneração? Agora eles estudam desvincular, então, que ganha o ministro supremo, sei lá, não seria mais o teto. Então, mas você tem muitas informações aí de que mesmo o teto não é respeitado, né? E aí é o último, você tocou no último aspecto. Veja, eu diria assim, teto já é uma excrescência, porque não tem Constituição que trate desse assunto. Se for para ter teto, é teto, não tem que vincular remunerações, vinculação é uma distorção. E se for para ainda assim vincular, ainda que esteja tudo errado, é para cumprir. Primeira coisa, cumpre a Constituição. E a disposição a respeito de teto, ela é muito clara, porque quando fizeram a emenda que cuidou desse assunto, lá, vem da emenda da reforma administrativa, isso houve uma preocupação com a redação. Então, por exemplo, coloca lá todo tipo de vantagem, acumulação, tudo está ali previsto. A redação foi muito detalhista a partir de experiências anteriores, para não escapar nada. Então, aí você vem e diz assim, ah, mas o auxílio moradia eu posso indenizar, né, eu posso pagar, e isto não entra no teto. Isso é um escândalo. Se qualquer lugar do mundo, o nome disso é escândalo. Porque significa o seguinte, como é que eu vou, eu estou pagando um auxílio moradia, pagando em valor monetário, em primeiro lugar. E se eu tenho marido e mulher? Estou dizendo, dois juízes são casados. Sim, acontece muito frequentemente. Dois promotores casados entre si. Os dois recebem hoje o auxílio moradia. E o mesmo valor vale para a cidadezinha de custo de vida baixo? Mesma coisa. Para a metrópole. Isso, um bom exemplo. Então eu tenho a moradia custa tanto aqui em São Paulo, mas certamente se for no interior do estado é muito menos. Não há uma relativização. E o que é mais grave é o seguinte, isso valores em dinheiro, evidentemente que isso integra uma remuneração no cidadão, está sujeito ao teto. Logo, e isto concedido por liminar do Supremo Tribunal Federal. Então, no mínimo, o Supremo tinha que dar a liminar e julgar logo, para dizer, ó, que, não, o Supremo dá a liminar e não julga. Então, é que eu digo, nós temos, né, que eu digo para os meus alunos o tempo todo, foi o seguinte, olha, nós temos um problema no Brasil que não é, nós temos uma crise fiscal, temos uma crise ética, mas a nossa maior crise é institucional. É isso. Ou seja, as instituições precisam passar por um processo de revisão. Você precisa ter uma nova Constituição, mas você não tem nem partidos políticos para dar... Se nós temos começado em algum lugar, eu começaria do sistema eleitoral. Tá. Acho que a partir do sistema eleitoral você reduz o número de partidos naturalmente. O problema da cláusula de barreira é que era uma solução um pouco forte, né, artificial. Quem não obteve tantos por cento de voto, não tem deputado. E eu acho que isso tem resistência. Se você mudar o proporcional para o distrital, vai acontecer a mesma coisa, até de forma mais drástica, e ninguém vai reclamar. Porque ele fala, não, a regra é essa, a partir de agora você disputa voto no distrito. Quem vai fazer a redução é o eleitor. Mas daí você vai tornar o Congresso mais paroquial ainda, né? Oh, Nassif, não? Essa é uma... Olha, isto eu tenho a vida toda de batido contra isso. Olha, se fosse assim, um deputado inglês seria mais paroquial do que um deputado brasileiro. Você tem um conjunto de valores. Só que você vem desde da campanha do Rui Barbosa, lá que você tem as visões. É isso. Você veja só, a questão do paroquialismo não está no sistema eleitoral, está na cultura local. No Brasil, que é um sistema proporcional, se você for ver... Qual é um dos focos da atuação parlamentar e também de muitas denúncias aí? São as chamadas emendas de orçamento. Isso. E que são paroquiais. Você aprova uma emenda para dar verba para um hospital, não sei aonde. Vamos pegar o perfil do Congresso hoje. Tudo paroquial. Quer dizer, se você pegar a Assembleia Legislativa de São Paulo, metade dos deputados são eleitos por regiões específicas do Estado. E uma outra parte por corporações. É isso. Então, o deputado ideológico, ele está em vias de extinção. E uma grande parte está em vias de extinção. Eu acho que isso aí é um ponto que nós teremos que enfrentar. É ponto prioritário, meu amigo. Olival, você, professor de Direito Constitucional também, se preocupa com essa questão das instituições como fator central, claro, de desenvolvimento. E agora se fala que com essa PEC vai se... devolver a segurança fiscal e a segurança jurídica. Mas o que nós estamos vendo é um governo instável, não eleito, sem o aval do eleitor. Isso aí é suficiente para devolver essa segurança jurídica? Não, a segurança jurídica depende de instituições sólidas. Eu acho que o Brasil, com a Constituição de 88, avançou em termos de instituições, nós já discutimos isso, um poder judiciário autônomo, as instituições funcionando, nisso eu estou de acordo. Agora, não há dúvida de que a eleição é um fator legitimador altamente eficiente. É evidente que o governo atual, isso é indiscutível, o próprio governo reconhece, ele tem essa deficiência, ainda que seja um governo do ponto de vista constitucional, legítimo no sentido que as formalidades foram observadas, o Supremo Tribunal Federal não vai, manteve aí os procedimentos adotados, de certa maneira traçou previamente o que devia ser feito, o roteiro, ainda que haja tudo isso, o fato político é que, e isso as pesquisas de opinião mostram, é o melhor fator, há uma certa deficiência de legitimidade política do governo. Você no sentido de dizer, olha, vocês não foram eleitos, vocês não apresentou um programa que nós avalizássemos, etc. Isso é inevitável, haverá. Então. Agora, eu acho que nessa questão brasileira, quer dizer, é evidente que uma apuração de natureza penal, que se está sendo feita a todo momento, novos inquéritos, novas ações, alguns processos, algumas condenações, todas ainda passíveis de recurso, isso segue um ritmo que eu diria até razoável em matéria de jurisdição penal. Eu não posso condenar alguém dizendo assim, ó, ele participou de um grupo que praticou crime. Eu tenho que individualizar a conduta de cada qual. Esse foi o que distribuiu, esse foi o que pediu a propina, aquele foi o que usou a conta no exterior. A conduta de cada qual tem que ser, isso é um processo de fato trabalhoso. Agora, se há alguma coisa que a população brasileira, no seu todo, tem absoluta certeza, é que houve abuso de poder econômico nessas eleições, que beneficiou a chapa vitoriosa. Isso não tem a menor dúvida. Há uma ação em curso na Justiça Eleitoral, aliás, proposta, salvo melhor juízo, pelo PSDB, próprio PSDB, que integra hoje a base, enfim, do governo, mas propôs a ação, alegando essencialmente isso, dizendo, olha, há um abuso do poder econômico caracterizado de várias formas, né? Então, a responsabilidade penal é uma coisa, responsabilidade eleitoral é outra. E por que demora o TSE? Esta é uma pergunta que tem que ser dirigida ao TSE. Quer dizer, o fato é que, me parece, que pela dinâmica da justiça eleitoral, que é sempre procurar julgar muito rapidamente as coisas, com uma maior informalidade, né? Usando elementos, eu não preciso comprovar, por exemplo, culpa dos candidatos. Na justiça penal, para condenar alguém, eu tenho que provar a culpa, a participação, etc. Para dizer que você foi beneficiado por abuso do poder econômico, eu não preciso provar que você é culpado. Basta dizer o seguinte, houve um abuso. Ou seja, recurso, por exemplo, em matéria de publicidade, que é objeto de uma apuração específica envolvendo publicitário contratado à época pela chapa, etc., João Santana, existe uma... Ele próprio confessa irregularidade. Então, e essa questão de tentar separar a figura da presidente do vice-presidente? Pessoalmente, e essa sempre foi a jurisprudência da Justiça Eleitoral, as duas coisas estão amarradas. Até porque a prestação de contas é assinada em conjunto. É assinada em conjunto. Agora, eu já ouvi aqui o acolá dizendo que não é bem isso, algum julgado específico que houve essa diferenciação. Bom, compete a quem vai dizer que eu tenho toda uma jurisprudência. De repente, para um caso específico, eu vou não aplicar essa jurisprudência, cabe justificar por quê. Qual é a razão? E o caso específico vai mudar toda a jurisprudência? A mim, não me convence. Eu acho que houve o seguinte fato. Foi eleita uma chapa, presidente e vice-presidente. Essa chapa foi beneficiada por recursos irregulares, comprovados. Ela dificilmente teria a mesma facilidade de ganhar a eleição. A chapa, não estou dizendo que houve culpa de A, B ou C, não estou culpando ninguém. Mas a chapa foi eleita com um benefício, foi beneficiada por uso irregular de recursos. E isso normalmente deveria resultar numa anulação das eleições e convocação de novas eleições. O problema é que na primeira metade do mandato, a eleição é direta. Na segunda metade do mandato, a eleição indireta. A demora nesse processo, se isso avançar para o ano que vem, a eleição seria feita de modo indireto pelo Congresso Nacional. E quem pode se candidatar? Quem pode se candidatar? Qualquer pessoa? Sim, a eleição é uma nova eleição. Só que quem vota é o Congresso Nacional. Não precisa ser parlamentar necessariamente, mas a votação é feita pelo Congresso. Claro que o modelo ideal, até para voltar àquela questão da legitimidade, é que o povo possa resolver. Se há uma grave crise e ele é o que mais sofre, né? Nós temos 13 milhões de desempregados, ele que está pagando a conta, é que ele decide essa questão. Essa seria a melhor solução, a meu ver, né? Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que vire o ano, a chapa seja impugnada, e nós temos aí centenas de parlamentares sub júdice aí, inclusive em função até da última fase das delações aí. Tem isso aí de alguma forma interfere nas eleições ou enquanto eles... O que nós temos hoje é pela lei do ficha limpa, que quem é condenado em primeiro grau e confirmado em segundo grau é inelegível. Então, isso gera... Mas como eleitor? Claro que o eleitor, ele pode, ele próprio, processar. Ele tem lá, olha, não foi condenado, mas ele está envolvido num inquérito, aí eu mesmo já excluo o nome. Eu digo, juridicamente... pode haver uma impugnação de registro de candidatura se houver. Não, mas eu digo o Congresso, com toda essa gama de suspeitas em cima dele, também a legitimidade dele fica muito... Ah, bom, não há dúvida. Quer dizer, essa é uma outra questão. Aliás, isso tem muito a ver com o sistema de governo. Quer dizer, o sistema de governo presidencialista é um governo, como se costuma dizer, o professor Ives Gandra costuma dizer muito isso, diz assim, é um governo de irresponsabilidade a prazo fixo. Tá. Não é? Enquanto o parlamentarismo é um sistema de responsabilidade a prazo indefinido. Porque a verdade é essa, se diz assim, mas o parlamentarismo posso ter um governo com uma tática que ficou 10 anos. Mas ela se submeteu a várias eleições. Sim, sim, sim. Então ela conseguiu isso porque o governo era bem avaliado. No nosso modelo, um governo pode perder totalmente a legitimidade e ele fica até o final do prazo. O parlamento, pode acontecer isso. De fato, envolvimento, perda de legitimidade, e ele tem um prazo de mandato. Certamente, se nós tivéssemos um sistema parlamentarista, uma das possibilidades seria o chefe de Estado, que normalmente é alguém que fica mais equidistante desse jogo, é para isso que ele fica, ele olha e diz o seguinte, vou convocar eleições gerais. Convoca eleições gerais que estão previstas. No Brasil, andou sendo cogitado, convocação, isso seria um casuísmo, porque só serviria para uma... Então, haveria uma inconstitucionalidade, eu cheguei a dizer isso, por esse casuísmo em si. Não é que eu estivesse modelando uma instituição, era a partir de agora, tá, não. Então, a solução é, de fato, mudar o sistema de governo, né? Eu acho que essa discussão no Brasil ela tem que vir também em algum momento. Tranquilo.